Olá, está começando mais um Trust No One, seu podcast sobre tudo aquilo que não querem que você saiba. Eu sou o Matheus, e na alta cúpula do episódio de hoje estão eles, Danilo. Come on, Slam! If don't you do the jam! Come on, Slam! E o Tenshi. Existem duas possibilidades. Ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos. Ambas são igualmente aterrorizantes. E antes de começar o podcast, eu queria dar um pequeno aviso rápido que vocês não estão vendo, mas a gente está gravando agora num escritório novo, né? Uhum. Se vocês não repararam, o nome do canal mudou. Mudamos de firma. Pra quem acompanha o nosso canal no YouTube. E agora o Trust No One virou a Trust TV, então a gente abriu nossos horizontes e percebemos que o mundo é maior do que essa casca de nós que a gente via. E agora a gente tem muito mais conteúdo aqui e essa semana agora já deve começar a sair coisas legais. Então não deixa de se inscrever para não perder essas coisas. E se você está vendo pelo feed, não esquece de dar uma olhada no nosso canal do YouTube, porque tem muita coisa legal também lá. Muita novidade. Estamos trazendo mais coisas sempre. E agora, nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre aquele assunto que, cara, a gente, pelo que tipo de podcast que a gente é, uma hora ou outra a gente ia ter que chegar aqui. E hoje, pessoal, vamos falar sobre OVNIs. É aquilo. Pra gente falar de OVNI, a gente primeiro tem que dizer o que é OVNI e explicar basicamente uma coisa que tem muita gente que não sabe, que é a diferença de OVNI pra UFO. E nada mais é que é a mesma coisa, porque OVNI quer dizer objeto voador não identificado. Isso mesmo. E UFO é em inglês, Unidentified Flying Object. Basicamente, em português, em inglês, e é isso aí. Isso aí. E aquilo, agora que a gente já explicou o que quer dizer a palavra, vamos falar do significado dela, que o que a gente chama de OVNI. OVNI é basicamente tudo aquilo que não é um avião nem um pássaro. Uau! Talvez seja o Superman. Não, pera. É tudo aquilo que não querem que você saiba. Ah! Trouxe no ano nas alturas. É... que basicamente OVNI é o conceito que a gente dá pra tudo aquilo que a gente não sabe dizer o que é e que tá voando, sabe? Pode desafiar ou não as leis da física. Desde que não seja identificado no presente momento, é considerado um OVNI. Uhum. Exatamente. Tipo assim, tudo que a gente não sabe o que é, enquanto a gente não souber o que é um OVNI. Tanto que ele não é usado apenas na ufologia, que é o estudo dos aliens, essas coisas. Ele também é usado pelas Forças Armadas, quando eles não conseguem identificar, por exemplo, tem um caça, um míssil, alguma coisa voando assim, eles não conseguem identificar de quem é classificado como OVNI. É, porque a definição de OVNI é realmente algo que tá voando que você não sabe o que é. Então isso engloba espaçonaves, balões meteorológicos, mísseis e outras coisas balísticas. Tudo que a pessoa não identificar, até, sei lá, uma pessoa voando que não poder e não identificou, é UFO. Exatamente. Ainda mais a questão de como ele é identificado, porque geralmente a identificação é feita por radar, e se você sabe como que um radar funciona, ele não determina o que é um objeto, que tipo de objeto é. Ele só determina que tem alguma coisa voando naquela direção e naquela velocidade. Ele só mostra a posição, ele não mostra o que é. O radar é como se fosse um sonar, né, cara? Ele emite uma frequência de rádio. Essa frequência bate alguma coisa e volta, se não me engano. Eu acho que é isso. É exatamente isso. A mesma antena que reflete é a mesma antena que capta. Então, basicamente, ele não diz exatamente o que é. Ele só diz que, olha, o sinal estava indo nessa direção, bateu em alguma coisa a tantos metros ou quilômetros e voltou. Tanto que dá para determinar a distância e a velocidade, você sabe a velocidade que o radar está girando e a frequência que ele está transmitindo. E aí você faz os cálculos pra descobrir a velocidade da coisa e tal, pra ver se é algo estranho ou não. Porque, por exemplo, você tá numa base militar importante e tá vendo algo muito rápido na sua direção, é melhor você investigar, sabe? Exatamente. É, pode ser um OVNI, pode ser um alien, pode ser um míssil, provavelmente seja um míssil, um caça. Porque é aquilo, o procedimento padrão, assim, até onde eu sei, é aparecer uma coisa no radar, você consegue mais ou menos tentar entrar numa frequência de comunicação pra perguntar, tipo, olha só, você tá voando em espaço aéreo restrito, sabe? Tipo, quem é você? O que você quer? Identifique-se. Além disso, eles têm a questão das três formas de identificação. Se a identificação não for feita, e se ele estiver vindo uma velocidade superior a uma velocidade X, eles têm o direito de derrubar aquilo primeiro. Depois fazer perguntas. É, derruba primeiro e depois pergunta. Se estiver morto, pergunta de novo. Não, mas a gente tem que levar em consideração isso, porque hoje a gente vai falar de muitos relatos envolvendo OVNIs. E tem muitos relatos que terminaram com, na teoria, o abatimento desses OVNIs. Então, esse realmente é o modus operandi de se lidar com coisas que estão voando, que você não sabe o que é. Primeiro você atira, depois você vai ver o que é. Exatamente. É a lei da guerra. Porque pode ser que aquilo entre em contato com uma base, causa uma destruição maior. Então, é preferível você abater aquilo primeiro, depois identificar. É um caso extremo de prevenir é melhor que remediar, né? Uhum. Tanto que existe uma coisa, para fazer esse abatimento, você tem que fazer, a ordem tem que vir de cima, ou seja, antigamente era só o presidente que podia fazer abater isso, você tinha que ligar pro presidente para fazer isso. Uhum. Hoje eles já baixaram mais e pode ser apenas um general... Com coronel. É, porque a gente tem que lembrar que antigamente não tinham tantas coisas voando, né? É, hoje aumentou. E tem até sei entrar em contato com a pessoa pra ele dar um aval. Assim, hoje a possibilidade é um pouco mais rápida, né? Por causa da tecnologia e blá blá blá. É, mas... hoje você tenta identificar pelo rádio, né? Tipo, tentando falar com a coisa que está voando. Você pode tentar fazer uma identificação visual do que é aquilo, né? Então você manda uns caças irem naquela direção pra ver o que é. Ou se você tá com medo, você usa arma antiaérea ou alguma coisa do tipo pra bater de terra, sabe? Míssil terra-ar ou machine gun, metralhadoras, antiaéreas. Tem várias formas de fazer o abate, mas o que eles usam mais comum é os caças, porque já faz a identificação visual e se for confirmado que não é nada assim... E já faz um abate. É, e só porque a gente comentou de como funciona o radar, só pra comentar uma curiosidade aqui, que aqueles aviões stealth, né, que são bem famosos aí, tem muito videogame que usa eles e jogos e coisas do tipo, que são reais, né, que tem aquele formato meio esquisito, aquele formato o material usado nele é justamente porque ele não é detectado no radar, porque ele não interage com essas ondas de rádio. Algumas não interagem e outros eles fazem a dispersão do sinal, ou seja, o sinal do radar bate em alguns aviões e dispersa, em vez de voltar de forma reta. Tanto que muitos deles não têm forma reta muito longa, igual tem várias curvas, cantos, essas coisas. É, eles não parecem aviões, eles parecem... coisas alienígenas. Exatamente. De onde será que eles pegaram a inspiração, hein? Olha só. Exatamente, a gente vai chegar nesse ponto que a gente vai começar comentando de um dos maiores casos da ufologia, que a gente vai começar falando do caso Roswell, nos Estados Unidos. O primeiro de todos. É o grande caso de ufologia, sabe? Que aconteceu lá na década de... quase 1950, aconteceu em 1947. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Que... cara, esse caso, ele é tão surpreendente porque ele cunhou muito do que a gente sabe hoje. Até antes que o churrapada de que ele era um balão meteorológico, eles usaram. Porque, basicamente, o que foi o caso Roswell, né? É, um fazendeiro tava acostumado, ele falou, tipo, não, aqui costuma cair balão, sabe? Cair balão meteorológico, que é aquelas câmeras e sensores que você manda pra órbita pra captar informação de clima, basicamente, né? Mas você sabe como é que o balão meteorológico funciona, né? Você enche um balão de hélio e você prende um paraquedas nele e os sensores que você quer fazer as leituras. E solta aquilo. Aí ele vai voando, quando ele chega numa certa altitude, o balão explode. Aí ele cai de paraquedas os instrumentos. Aí você tem que procurar onde ele caiu pra você recuperar o dado. É a forma mais barata e fácil de fazer leituras atmosféricas. Hoje em dia tem satélites, então... né? Mesmo com satélites, balões ainda são muito usados. Hoje eles usam mais foguetes também, foguetes de pequeno porte, que saem mais rápido de você mandar ele e fazer as leituras mais rápidas. Mesmo assim, o balão ainda é muito utilizado, porque é barato, então... E é a desculpa perfeita, né? É. Também. As pessoas não sabem exatamente como é um balão meteorológico, então você pode dizer que tudo é um balão meteorológico, porque a maioria das pessoas não vai questionar. As pessoas não sabem muitas coisas. Exatamente. Mas vamos voltar pra história de Roswell, que o cara falou que não, aqui costuma cair uns balões e tal, só que... dessa vez, surgiu um boato de que, olha, o que caiu da última vez não foi um balão meteorológico. Ele pegou as coisas, assim, tipo, todos os restos e guardou dentro do celeiro dele, assim, não, ninguém vai pegar, ninguém, não, sai, sai, tchau. Chegou o exército também e a coisa foi escalando, ficando cada vez pior. Só que a imprensa agarrou isso com muita força. Então, caíram pra cima do fazendeiro, falando, cara, olha só, você vai mostrar pra gente o que caiu aí, sacou? Vocês não vão esconder isso da gente, tem ET aí, tem ET aí. Ficou. Não, é, e tem boatos de que a informação foi vazada pelo próprio exército. Isso é muito curioso, porque tem boatos de que um militar que tava lá, quando foi questionado sobre isso, o cara falou meio que de zoeira, sabe, que era ET. Só que depois que o superior dele viu a merda que tava rolando por causa disso, falou, cara, quem te deu autorização pra falar uma merda dessa pra imprensa? Até o cunho do ET dos alienígenas veio dessa merda que esse soldado falou, né? Tanto que ele falou que eram extraterrestres e a situação foi escalando. Tanto que o caso Roswell é o maior caso de ufologia, né? Embora ele tenha poucos detalhes. Sim, pelas interwebs, assim, surgem, vira e mexe, surgem os vídeos, assim, da dessecação tal suposto é ET, tipo, ele fazendo a... autópsia, né? Isso. Não é, porque tem os boatos, é, tipo, boato é aquela parada que corre solta, né? Então, no início, não, caiu uma nave. Ó, tinha pessoinhas lá dentro. Tanto que o visual desses ETs que eles dizem estar em Roswell é aquele visual de ET clássico, né? Os Greys, que são aqueles ETs cinzas com olho grande, sabe? É, aqueles barrigudinhos. Corpos pequenos, olhos grandes, sem retina. Mas se você precisar ET, eu acho que depois do ET do Spielberg, o ET que mais deve aparecer no Google é esse ET clássico, roswelliano, sabe? Além disso, cada ano eles fazem uma... eles vazam uma informação diferente, igual... Em 78, o major que estava lá falou que acreditava que era uma nave alienígena. Em 94, o governo falou que eram balões que eles usavam num projeto secreto para detectar testes nucleares. Como é que funciona a história e por que, que as coisas vazam de tempos em tempos? Porque esses relatórios, eles não podem ser, eles não podem ser ocultados, sabe? Eles têm um prazo de confidencialidade. Então, é assim, eles estão fazendo uma investigação, sei lá, com, no caso... A desculpa que eles deram, eles usavam essa desculpa aí dos balões meteorológicos pra descobrir teste nuclear, mas essa informação não podia ser ocultada só por, sei lá, 10 anos. Depois de 10 anos, tem que ou alguém renova esse período... Ou ela tem que ser liberada ao público. Exatamente. E é por isso que de tempos em tempos surgem informações sobre casos estranhos, principalmente nos Estados Unidos, porque essa é uma política norte-americana. Até onde eu sei. Então cada país tem a sua. Os Estados Unidos fazem esse lance de você tem que renovar, sabe? E aquilo, às vezes, por desinteresse, eles acabam não renovando e surge alguma informação esquisita ou algum teste que nunca tinha sido mencionado. Mas outra coisa também muito importante, Matheus, você esqueceu de comentar, que graças a esse caso também surgiu nossa grande amiguinha. Ela é rodeada por tantos mistérios, é a nossa Área 51, né? Que é pra onde teria sido levado os restos da nave que caiu em Roswell. Exatamente. E que também ajudou a construir muita coisa na Guerra Fria, né? Que eles falam que eles usaram engenharia reversa pra construir foguetes, essas coisas, baseado nessa engenharia dos alienígenas. Não, é aquilo. Tipo, Roswell continua repercutindo até hoje. Porque, por exemplo, em 2011, teve um relatório, foi feito em 1950, então ele teve aí 61 anos de confidencialidade. Que são citadas, ei, gaveta. Que são citadas três naves de 1 metro de diâmetro, sabe? Cada uma ocupada por 3 corpos. Então dá um total aí de 9 aliens dissecados e 3 naves para fazer engenharia reversa. Que bate mais ou menos com a quantidade de corpos que aparece no primeiro relatório da época ainda. Exatamente. E no caso tem que lembrar que, embora sejam assuntos meio estranhos, são relatórios oficiais, sabe? É aquilo, em momento nenhum eles dizem que, olha só, capturamos 3 marcianos e a nave deles é feita de um material novo que a gente transformou em Kevlar. Não é assim, os relatórios eles são meio vagos, aquela parada lá de que você tá lendo o relatório do nada tem uma palavra arriscada, sabe, em preto, acontece mesmo, para ocultar as palavras-chave, né? Eles deixam meio assim, meio que vale para as pessoas, as inteligentes entenderem e as pessoas leigas não entenderem muito bem. Nem questão de inteligente, mas é tipo assim, eu tô fazendo um relatório pro meu superior sabe do que a gente tá falando. Então eu não preciso escrever marcianos no relatório, sabe? Eu posso botar que os X-rays estavam andando, sabe, caíram na Terra, ou algo do tipo. Mas a gente também tem os casos soviéticos, né? Por exemplo, tem o caso de Kaspichin Yar, de 1948, um ano depois de Roswell, a União Soviética respondendo Roswell à altura, né? A altura não, forma superior, porque o lugar funciona até hoje. Assim, a coisa mais próxima seria a Área 51 russa, sabe? Porque é uma instalação de pesquisa. O foguete que mandou Yuri Gagarin para o espaço, a maioria das evoluções que eles fizeram na corrida espacial veio dessas instalações. E falam que eles fizeram muito desses foguetes baseados em tecnologia alienígena capturada, né? Eles fizeram a mesma ideia que os americanos lá fizeram, de engenharia reversa, e só que vamos fazer engenharia pesada, vamos construir tudo para, tipo, todas as nossas naves vão ser baseadas nisso, só que nós temos que fazer engenharia reversa para ser potente, tão potente quanto isso, e loucuras. Não, é porque é aquilo, né? Se sai uma notícia de que os Estados Unidos capturou um OVNI, a União Soviética não podia ficar para trás, né? Eles tinham que capturar 2 OVNIs, no mínimo. Então, pode realmente ter sido rolado esse investimento governamental de, tipo assim, olha só, falaram que nossos adversários, né, no caso dos Estados Unidos, têm tecnologia alienígena, a gente tem que conseguir também, sabe? Tanto que falam que eles conseguiram abater, né, um OVNI. Qual o MiG? Que é um caça, né? Então, tipo, eles viram um OVNI, né, que no caso não era uma esfera, né, ele era um formato de charuto, e, cara, eles conseguiram mandar um caça e abater na história deles, né? E o lance é que os destroços desse OVNI que foi abatido foram a base para corrida espacial russa, né? Para alavancar a corrida espacial russa, fazer com que eles conseguissem mandar o homem ao espaço. Eles deram uma bela de uma avançada graças a essa suposta queda desse alien e ter conseguir igualar até passar um pouco à frente dos Estados Unidos. E isso mantém, tipo, esse assunto se mantém em voga justamente por causa disso, porque do nada, né, após o relato de Roswell, né, e também depois essa história aí da instalação Caspian na URSS, rola a corrida espacial, né, cara? Então, poucos anos depois. Do nada, depois desses dois casos, o homem chega ao espaço. Aí... Então é uma coincidência esquisita. Em 1961, Gagarin foi pro espaço o quê? 12 anos depois? Pouco menos? É tempo bastante pra, tipo assim, se tiver rolado realmente esse abate de OVNI, dá tempo de estudar as coisas e conseguir replicar essa tecnologia. Ah, e falando sobre os caças MiG, eles ainda são utilizados na União Soviética até hoje, tanto que o... Caça, eu quero que você me diga em que planeta que você vive que a União Soviética existe até hoje. É, eu também queria saber. Não, a União Soviética não, a Rússia. Não, mas não só na Rússia, em todos os países que... A Rússia e os países que eram membros da União Soviética, é ali na região da Cortina de Ferro. A dimensão do Valsuí, a União Soviética ganhou a Guerra Fria. E os nazistas têm robôs gigantes, né? Mas partindo aí, cara, de casos envolvendo ETs, né? A gente tem um caso que rolou no Arizona em 75, alguns... Abduções! Abduções! Porque assim... vamos botar aí que os Estados Unidos abateu OVNIs em Roswell e que a União Soviética abateu o OVNI de Caspian Yar, né? O que a gente pode dizer é que uma hora ou outra os OVNIs iam revidar, sabe? Exatamente. Vocês derrubaram nossos amigos, agora vão roubar seus amigos. E agora a gente vai botar sondando no rabo de vocês, sabe? Vamos ver do que vocês são feitos, né? Exatamente, vocês não estão abrindo a gente? E foi basicamente isso que um cara nos Estados Unidos, no Arizona, disse que aconteceu com ele. Porque, basicamente, o relato dele é que, em 5 de novembro de 75, esse cara, né, o Travis Watson, e 5 amigos estavam voltando pra casa quando eles viram uma luz estranha vindo de trás de uma colina. E eles viram um objeto de 6 metros em forma de disco. Mas eles estavam nessa colina, né, e eles foram ver o que era, e uma luz atingiu esse cara no peito, todo mundo correu, e o cara sumiu, sabe? Ninguém foi procurar depois o que cara tinha acontecido. Só que 5 dias depois, ele foi encontrado. Caralho, 5 dias depois, caralho. O povo deveria estar procurando ele, né? Porque nos Estados Unidos, quando some alguém, eles começam a procurar basicamente no mesmo dia. Não é aquilo. E se os caras estavam com ele, correram pra polícia fazer o que aconteceu, eles eram suspeitos que eles eram as últimas pessoas que tinham visto o cara, sabe? Exatamente. Tipo, como é que vocês juntam a galera, vai na delegacia, então, a gente tava com o nosso amigo, do nada aconteceu alguma coisa com ele, sumiu, tá? Vocês foram as últimas pessoas que viram ele. É tipo, pô, você chega lá, aí os policiais, beleza, alienígenas, tá? Beleza, tá todo mundo preso, cadê? Bem, Jorge. E o que aconteceu quando ele apareceu é que eles botaram ele num teste polígrafo, né, pra ver se ele tava falando a verdade. Ele e os amigos dele. E o que o cara disse foi o seguinte, é que ele tinha sido deixado a 80 km do lugar onde ele tinha sumido, né, então ele tinha andado pra caramba, e que ele tinha sido abduzido por ETs, que fizeram experimentos com ele. E a descrição dos ETs dele também é bastante roswelliana, sabe? Porque eles eram baixinhos, cabeçudos, com olhos avalados. Faltou dizer que era cinza. Ele também falou, né, que dentro do OVNI em que ele estava... tinha uma outra raça, que era ruiva e tinha roupa azul. E que resgatou ele. Exatamente, né? Que assim, é como se ele tivesse sequestrado e a polícia intergaláctica foi salvar ele. E tudo isso no teste do polígrafo. E, assim, existem pessoas que conseguem burlar o polígrafo, sim. Mas... é extremamente difícil burlar um polígrafo. E o cara falou, com toda a convicção do mundo, de que, olha, é isso que aconteceu, seu guarda, sabe? E pior que foi ele e os outros amigos dele, todos passaram no teste. Exatamente. Então, tipo assim, não era um erro da máquina, sabe? Ou ele acredita fielmente que ele viu Alice. Exatamente. Esse é o lance. O polígrafo, né, pra quem não sabe, ele mede... basicamente, ele faz uma biomedida, né, pra checar seus sinais, quando você tá falando as coisas, porque ele vê o seu nervosismo e coisa do tipo. Só que, quando você tem convicção de alguma coisa, é quando fica fácil, porque quando você tem convicção de alguma coisa, normalmente você tá certo, você não tá mentindo. Tipo, aquela é a sua verdade. E se ela é a sua verdade, você passa no polígrafo. Exatamente. Mas é aquilo. A história dele é um caso de abdução, pelo menos pra ele. E pros amigos deles também, que tava junto. E aquilo, porque, tipo, abduções não são uma coisa, uma história estranha. E existem, sim, departamentos dos Estados Unidos que lidam com isso, sabe? Porque... como tem um risco real da pessoa ter simplesmente sido drogada e sequestrada, existe sim uma espécie de disque abdução, sabe? Você falando assim da pessoa ter sido sequestrada e drogada, teve vou relatar um negócio aqui, que teve um bombeiro aqui na cidade, aqui em Toronto, que ele foi desapareceu quando ele tava fazendo a caminhada, ele apareceu uma semana depois nos Estados Unidos. Caramba. Basicamente com a roupa do corpo só. E ele realmente, eles descobriram que ele foi sequestrado. É aquilo, justamente por isso que tem esse lance, porque, cara, esse tipo de coisa acontece. Tem que manter um certo olho, até mesmo quando você é cético, de que pode estar rolando alguma coisa séria. Pode não ser ET, mas pode estar rolando uma coisa séria. Porque os casos não são poucos. Tanto de pessoas dizendo que são abduzidas, quanto de pessoas que foram sequestradas e largadas do outro lado do mundo, e sabe? E até mesmo o caso, esse último caso, do cara que foi abduzido, foi 5 pessoas que viram isso. Essa tal luz suspeita. E um que foi, deu detalhe perfeitamente e passou no teste. Então, meio que, acho que vai ter coisa bizarra acontecendo aí, né? É, exatamente. Mesmo que não tenham sido aliens, aconteceu algo estranho que fez com que ele acreditasse que fossem, sabe? Mas saindo um pouco dos Estados Unidos, indo pro outro lado do mundo, a gente pode falar do caso que aconteceu no Irã, em 76. Olha. Porque lá em Teherã tem esse caso muito famoso de que os moradores, tipo, alertaram a Força Aérea que tinha um OVNI na cidade. E primeiro a galera achou que fosse, tipo, Vênus, sabe? E, mano, foi mal. Vênus não corre. Além dele ser um planeta, mas tudo bem, ele não corre. Vênus não cruza os céus em alta velocidade. E eles mandaram um caça, né, pra ver o que é. Como a gente falou, tipo, é um procedimento padrão pra coisas estranhas que não respondem no rádio. Você manda normalmente um caça pra ver o que é. O caça decolou a 280 km de Teherã. Da base aérea em Cherokee. Durante o trajeto, ele teve falhas nos instrumentos de comunicação. É o procedimento padrão, quando acontece isso, é retornar para a base para poder reparar. É, porque se você não tá, tipo, sua nave tá com problema. Mesmo que você... Voar a cega também é meio difícil. Exatamente. E é aquilo, mesmo que você chegue lá, você não vai ter como falar o que é o seu propósito. Normalmente os caças, a primeira missão deles é descobrir o que é e, tipo, reportar para a base. Depois que ele recebe a ordem, tipo, ah, tá bom, a gente não interessa, não abate, sabe? Então, como você não tava podendo receber ordens, o certo é voltar pra base. Mas, quando ele estava retornando pra base, os instrumentos voltaram, quando ele se distanciou de Teherã, tudo voltou a funcionar normalmente. E aí, nesse caso, foi bem bizarro, né? É, não foi um caso de, sei lá, alguém tava com walkie-talkie e, tipo, ou sei lá, jogando Game Boy, que derruba avião, né? Que interferiu com os equipamentos, sabe? Alguma coisa externa e fora tipo, do entendimento da época, travou todos os equipamentos. E eles mandaram outro caça. Porque, tipo, olha, o primeiro não conseguiu ver o que é, vai você, me diz pra gente o que tá rolando. Só que o segundo caça, ele teve êxito na sua busca, né? O UFO já apareceu nos radares e o caça conseguiu chegar nele. E, segundo ele, foi reportado que o objeto tinha 45 metros de comprimento e tinha luzes coloridas que faziam um triângulo. E voava a mais de 1.200 km por hora. Ou seja, quase acima, quase na velocidade máxima do caça. Caraca. Definitivamente não é Vênus, né? A gente já pode, todo mundo chegou nessa conclusão. Beleza, vamos jogar fora. Não, Vênus vai muito mais rápido que isso, mas relativamente à velocidade da Terra. E é aquilo, esse cara, né, nesse caça, ele, tipo, viu a parada e tava, tipo, cara, uma situação meio tensa, né? Você tá voando, tu vê uma parada que, tipo, você não tá acostumado a ver. Bate um certo cagaço. E ele relata que ele viu um objeto sair de dentro do OVNI e se aproximar do caça. E ele tentou revidar com um míssil. Só que o sistema de armamento da nave parou. Então, é aquilo. Era, na teoria, era um OVNI que conseguia interferir com os sistemas, tipo assim, ah, você vai atacar a gente? Não vai, não. É, nesse caso, seria esse OVNI seria uma espaçonave, tipo, de combate. É, ele conseguia desligar os sistemas das outras, tipo, dos nossos caças, brincando. Porque como seria uma tecnologia inferior, então ele conseguiria manipular facilmente. Ele conseguiu fazer uma manobra evasiva e escapar do objeto, que retornou rapidamente à nave e sumiu de vista. Mas saindo aí do Irã, a gente consegue falar também de uma parada que rolou aqui, né, no Brasil. Na Brazola. Lá no Pará. Opa! E o que rolou no Pará, cara? É, em 76 e 78, né, nesse período, os 2 anos, os moradores da Ilha de Colares, eles avistaram algumas luzes no céu. E eles falaram que essas luzes eram hostis, né? E seja lá o que for, e brilhava, causava paralisia, queimadura na pele e chupava o sangue das pessoas. E nessa época tinha aquele lance do chupacabra, né? Uma historinha que ficou famosa. E a gente teve o nosso próprio chupacabra alienígena no Pará. Exatamente. Chupacabra. E como se tratava de uma coisa que voava, né? A Força Aérea Brasileira mandou mais 60 pessoas pra investigar, né? E, tipo, patrulhar os céus, coisas do tipo. E essa foi a famosa Operação Prato. Essa operação, ela é famosa porque ela é um caso de aparição de OVNI que tem a maior quantidade de diferentes formas de OVNI e tamanhos no mesmo avistamento. E é o avistamento mais longo também. É porque aquilo, eles sabem que pro Brasil tu não pode mandar só um tipo de unidade, sabe? Tem que mandar tudo, viu? Porque, cara, basicamente a Operação Prato é a maior operação ufológica do Brasil, da história do Brasil. Uma das maiores do mundo também. Ela tem um nome, tipo, meio esquisito, né, para pensar, mas é justamente por causa do lance dos formatos. Sabe? Do formato, de um prato. Ah. Prato, não pato. É, não é Operação Pato. Operação Pato. O capitão na época, que era, como é que era o nome dele? Era o Irange Holanda Lima. Ele era o líder da operação. Revelou detalhes numa entrevista que ele deu em 97. Então, 20 anos depois, né, cara? Ele falou que os militares teriam testemunhado naves de vários formatos, tamanhos, algumas com dezenas de metros. O que mais impactou sobre essa entrevista que ele deu foi que 2 meses após a entrevista, ele cometeu suicídio. É meio estranho, né? Ele deu uma entrevista, 2 meses depois ele foi suicidado. Mas essa foi a primeira vez, né, que a Força Armada Brasileira se envolveu em investigação de OVNI, sabe? Porque o relato do cara diz que tinha naves de tudo quanto era jeito no Brasil. E outra coisa, os militares têm uma extensa quantidade de fotos, textos e vídeos sobre essa operação. Até mesmo nessa Operação Prato, eles tiveram que intervir com isso, porque estava acontecendo que esses tal chupacabras alienígena estava atacando pessoas. Então eles tiveram que intervir. Então foi a primeira vez que alienígenas estiveram aqui no Brasil. E também que a Força Armada teve que intervir também. Então, foi uma coisa enorme. Repercutiu pelo Brasil todo. A segunda vez que aliens estavam na boca do povo depois da Operação Prato foi só com ET Bilu, sabe? Mas existem vários documentos, relatos sobre esse caso. E em 2009, né? Então, muito tempo depois, teve mais uma parte desse relatório divulgado. Só que falam que esse relatório, como disse, era só uma parte, sabe? Que ainda tem muita coisa que não veio a domínio público ainda. E o órgão da aeronáutica que estava fazendo a apuração desses fatos, né, que cuidava dessa coisa, foi fechado, né, que era o CIOANE, que era o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Ele era basicamente o nosso departamento de ufologia, sabe? Mas ele foi fechado em 72 por causa de pressão dos militares que, tipo, cara, vocês não vão fazer um departamento pra investigar essa porra. Vai dar merda. Tem a galera que acha que, tipo, não, tem que fechar porque gasta dinheiro com besteira. E tem a galera que fala, nossa, os ET vão ficar bolados, sabe? Mas, bom, não só de coisas voando dentro da atmosfera, né? A gente vive, né? Porque tem episódios que aconteceram no espaço. Né? Tem um famoso, em 81, que uma nave russa, ela avistou algo estranho no espaço. E no espaço, tem uma coisa legal que as coisas não costumam emitir luz, sabe? O espaço é preto. Então qualquer coisa que não seja preta se destaca. O espaço é noite todo dia. Calma, primeira coisa. Se você tá no espaço, você não tem nada pra filtrar a radiação. Ou seja, se você olha pro rumo do sol, você queima as vistas. E se você olha pro sol nas suas costas... E se você olha pro abismo, o abismo te olha, te encara de volta. O abismo vai te olhar e dar um tchau pra você. Pra você poder ver algumas... Mas se tiver alguma coisa, por exemplo, a estação espacial, essas coisas assim, perto de você, aquela luz dela vai refletir, vai queimar seus olhos. Tanto que o visor dos astronautas tem um revestimento de ouro pra refletir a luz de volta. Porque eles tentaram fazer revestimento igual a gente faz com óculos escuros, não deu certo. Então eles têm que revestir com ouro. Tanto que você olha o elmo dos astronautas, aquele brilho dourado quando ele tá fechado, é revestimento de ouro. E bom, qual o relato dessa vez, cara? Os cosmonautas estavam a bordo dessa nave, eles relatam que eles tiveram contato com um OVNI esférico de 8 metros de diâmetro, tripulado por 3 extraterrestres. Esse caso foi revelado pelo tenente-general Bregovoy em uma reunião com, tipo, a galera, tipo, militar soviética, né? E é dito que existe um vídeo. Cientistas, ufólogos e líderes. A galera, todo o mini-universo Illuminati da União Soviética, né? E falam também que existe um vídeo disso, né? Que, tipo, permanece secreto. Tá naquele conjunto de coisas da União Soviética que não metem a mão pra revelar, sabe? Esse caso foi extremamente abafado. A gente não tem tantos dados sobre ele. Por que aquilo, cara? A União Soviética, ela tem muitos mistérios, principalmente por causa da quantidade de documento secreto. Porque esse lance dela ser Rússia, virar União Soviética, voltar a ser Rússia, deixou muita margem para esconder coisas dentro do governo, sabe? Principalmente na Guerra Fria, que aconteceu atrocidades. Não necessariamente na Guerra Fria. Tanto durante a Guerra Fria como depois, como foi desmantelado a União Soviética e virou os estados independentes, muitos documentos foram simplesmente esquecidos, enterrados ou selados em bases. Existem bases militares que estão abandonadas dentro desses países, que ninguém nunca mais foi lá. É, porque é aquilo. Você precisaria, tipo, essa base era uma parceria entre tal país que faziam parte da União Soviética. Depois que a União Soviética acabou, quem fica com a base? Ah, não sei. Ah, então sela essa porra. Sabe? Deixa os cientistas trabalhavam aí dentro. Concreto essa porra tudo aí. Concreto isso aí, acabou. Isso era um procedimento relativamente normal durante queda de governo. Tanto que durante a Segunda Guerra Mundial, muitas bases alemães tiveram esse mesmo destino. Tanto que eles ainda acham, até hoje, eles ainda encontram bases que eles não sabiam da existência dela, que estão totalmente seladas. Aquilo, base secreta. As pessoas que sabiam morreram. Continua secreta, sabe? É, tanto que isso dá margem para muita teoria de laboratório soviético, laboratório nazista. Isso é pauta para outro episódio. Exatamente. Laboratórios secretos. Podem cobrar. Mas também pode falar aí de um caso que também foi muito famoso aqui no Brasil, que é um caso que envolve 1 milhão de aeroportos e estados, que foi um caso que aconteceu em 86 aqui no Sudeste, né? Então, eixo Rio-São Paulo aí, bombando com ETs, porque basicamente avistaram 21 objetos cruzando o espaço aéreo brasileiro. E numa velocidade tão grande e num espaço-tempo tão curto, que os aeroportos começaram a entrar em contato, tipo, cara, eu tô vendo, você tá vendo? Tipo, passou aí? Porque basicamente, muitos OVNIs foram detectados pelas torres de controle dos aeroportos, principalmente São José dos Campos. Aí teve confirmação no Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo em Brasília. Então, tipo, a parada foi a noite dos OVNIs do Brasil. É aquilo. Um aviãozinho podia estar voando? Beleza, um aviãozinho. Eles confirmou em torno de 21 objetos. 21, cara. São 21, assim, que eles conseguiram contar, porque teve mais que passaram, assim, tipo, teve 21, assim, no estado de Goiânia, teve 21, aí teve uns 15 no outro estado, então foi muitos, assim, então eles meio que fizeram uma soma mais ou menos assim, que eles conseguiram detectar e contar. E muitos desses objetos que foram avistados, vocês acham que ele foi até de um estado até no outro e voltou? É, porque as torres estavam trocando informações, tipo assim, cara, eu tô vendo, você tá vendo? Tipo, pelo amor de Deus, diz que você tá vendo isso também. Porque os, tipo, mandaram caças, sabe? Saindo da base da Força Aérea aqui do Rio de Janeiro, Santa Cruz. E de Anápolis também. Justamente pra, tipo, cara, alguém descobre o que é isso, sabe? Porque, cara, foi mal. 21 aviões conseguiriam fazer um estrago se fosse alguma coisa militar. Não dá pra fazer uma mini guerrinha, assim. Ou um atentado ou alguma coisa do tipo. Então, pelo amor de Deus, alguém descobre o que é isso. Sabe? Só que quando os pilotos finalmente conseguiram chegar na posição deles, eram objetos luminosos que zigue-zagueavam a mais de 1.000 km por hora. Então, não é a mamãe. Mas acontece que os jatos deles não conseguiram deter esses objetos. E eles basicamente voltaram pro litoral, né? Passaram. E eles basicamente foram em direção ao litoral e sumiram na noite. E o ministro da Aeronáutica, né, o Brigadeiro Moreira Lima, junto com os pilotos desses caças, deram uma entrevista coletiva detalhando a operação, falando que, cara, realmente passou algo aqui. A gente mandou nossos caças. Os caças não conseguiram interceptar. E a gente segue sem saber o que foi isso. E foi a primeira vez que as autoridades brasileiras, tipo, admitiram: olha, a gente fez uma operação e a gente viu, sabe? Na parada Coluna Pará, teve muito lance de... tinha muito relato popular, sabe? No meio. Aqui não. Aqui foi uma parada, tipo, os militares estavam preocupados. Sim, até mesmo na época do Operação Prato, era muito assim, eu vi ali, a vizinha da minha vizinha viu. Exatamente, sabe? Foi aquele lance de chupar sangue, tipo, uma mistura, tipo, talvez de fato e crendice popular, sabe? A linha era muito tênue. E nessa vez, não, cara. Na noite dos OVNIs, o que rolou foi, cara, o governo e o exército estavam preocupados que, mano, tem uma parada muito doida voando aqui em cima. A gente não consegue. Uma não. 21 paradas muito doida voando. E é aquilo. A gente não sabe o que é. A gente tem que resolver isso, cara. Como é que a gente vai deixar esse maluco voando aqui? Exatamente. Até mesmo essa área especificada pra essas coisas extraterrestres dos Estados Unidos vieram aqui, fizeram uma breve pesquisa falando pra entender o que aconteceu, porque a gente não sabia e tava todo mundo conversando. Não, e aquilo foi num eixo muito perigoso, porque, tipo, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Então, tipo, não é uma parada. Nesse caso, eram pontos muito importantes do país, com aeroportos muito importantes, que simplesmente não podiam ter algo bizarro voando no espaço aéreo, sabe? E em 2009 teve um relato, né, que foi o último relato feito sobre esse caso, até onde eu sei, que fala que os objetos eram sólidos e, tipo, tinham inteligência, porque eles conseguiam voar de acordo com os caças. Então eles conseguiam fazer as contramanobras, sabe? Pra se manter, tipo, primeiro, dentro da formação que eles estavam voando, Segundo, longe dos caças. Então eles estavam evitando. Aquilo, cara, um esquadrão de reconhecimento voou no Brasil. Só que eles passaram, olharam, viram que não tinha nada e foram embora. Cara, é aquilo. Esse segue sendo o maior mistério ufológico do Brasil, sabe? Porque é a primeira vez que o governo diz, cara, a gente não sabe o que foi, sabe? Tipo, não tem aquele lance do tipo de Roswell, de tipo, ah, foi um balão meteorológico que caiu, sabe? Não teve abate. Teve, tipo, a gente tentou, eles deram um corre na gente, a gente não conseguiu pegar, sabe? Provavelmente, se eles tivessem tentado abater, eles provavelmente não conseguiriam, porque tanto eles estavam numa posição que era tática de combate, que era aquela coisa, se atirasse, eles conseguiriam desviar, provavelmente poderia até atacar a gente, nunca se sabe, né? A gente pode criar essa hipótese. Eles estavam num número muito grande pra você, com 3 jatos, tipo, derrubar 21, sabe? Então não era uma questão de atacar, não era a intenção mandar 3 jatos derrubarem 21 OVNIs. Era uma questão de tipo, cara, o que é isso? Tanto que eles mandaram foi só um caça F-5E, né? Que é um que do Rio de Janeiro, e 3 Mirage 3 do de Anápolis. Então é aquilo. É, não foi uma operação de ataque, sabe? Por parte do governo brasileiro. Foi realmente reconhecimento. Tipo, cara, não fazemos ideia do que é isso. E até hoje esse caso segue sem resposta, né? Porque, embora, tipo, tenha os relatos dos pilotos, que é uma parada muito interessante, que vocês podem pesquisar, porque que eu me lembre, eu já vi relato desses pilotos desses aviões que falaram, tipo, detalhadamente como eram os objetos e como eles voavam. No YouTube deve ter vídeos da entrevista mesmo, da época. Então, acho que nós recomendamos vocês assistirem um pouquinho pra ver, porque isso aqui é impressionante, o jeito que eles relatam. É, porque aquilo, cara, eram pilotos com, tipo, experiência, sabe? Falando em nome do exército, vamos lembrar desse detalhe, que eles falavam em nome da Força Aérea Brasileira. E aquilo, pelo fato desse caso não ter solução, sabe? Ele permanece aí um mistério até hoje. Isso é muito bizarro, a gente para pensar. Porque, cara, realmente não tem nada. Não tem nada pra se apegar nesse caso, sacou? Foi realmente uma parada de... Eles chegaram, fizeram o que estavam fazendo e foram embora. E a gente não conseguiu fazer nada. Então, tipo, cara, se um dia os aliens resolverem atacar, a gente não vai ter tanta chance assim. Tanto que os relatos de abate de aeronave vão sumindo, né? É aquilo, irmão. Os caras, eles vão vendo que tipo, ó, a nossa nave caiu pra uma metralhadora. Vamos fazer ela blindada agora. É, à medida que você vai passando, os abates vão descabando. E, cara, para e pensa, tipo, se existe uma civilização, ou mais de uma civilização, com tecnologia bastante pra botar aeronaves, tipo, cruzarem o espaço, chegarem no nosso planeta e voarem aqui de boaça, cara, os nossos radares pegam algumas. Sacou? Imagina o que não pega. Ah, meu Deus do céu. Mas então esse episódio vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, espero que você tenha, tipo, tido aí ligado a paradinha do caraca, essas coisas podem ser reais. E se você gostou desse episódio, não esquece de deixar o seu like no YouTube. Não esquece de se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda, porque tem muitas novidades agora aqui na Trust TV. E se você tem algum relato, sabe, alguma história doida, conta pra gente, porque a gente tá muito curioso pra saber também. E a gente também não pode esquecer da nossa sessão de recomendações aqui do Trust No One. E bom, Danilo, qual é a sua recomendação aí pra galera? Bem que um documentário da History que se chama Aliens do Passado, que ele, tanto ele aborda todas essas histórias que nós contamos, até mais, e até mesmo fatos que não são expostos, são meio que escondidos. Então é uma série muito boa. Até aquele, tem aquele meme do cara falando aliens. E você, Tenchi, o que você tem pra recomendar pra galera aí que queira saber um pouco mais? Eu recomendo vocês. Primeiro. Você recomenda a gente, muito bacana. Caraca, ganhou. Nossa, que legal. Não, eu recomendo primeiro Trust No One, se vocês... escutem os outros episódios do podcast. Eu vou recomendar também que vocês vejam Arquivo X, porque não tem só Alien no Arquivo X, tem muito mais outras coisas também. Eu assino embaixo, o Arquivo X é muito bom, cara. Escutem essas paradas, mesmo que seja ficção, abre seus olhos, cara. E é a frase típica que abre todo episódio de Arquivo X: a verdade está lá fora. Abra a porta e olha. Até o nome do Trust No One sair do Arquivo X, né, Matheus? Exatamente. É. E eu queria também fazer a minha recomendação, que vai ser The Bureau XCOM The Classified, que é um jogo que ele fala da primeira... Ele conta a história da primeira vez que a humanidade encarou os aliens, uma invasão que rolou na década de 40, 50. Então, é, tipo, muito, muito, muito doido. E é uma parada... É uma mistura de coisas que eu gosto, cara. Eu adoro o assunto alienígena, eu adoro coisa noir. Então, alienígenas noir, pra mim, é, tipo, fantástico, sabe? Melhor dos dois mundos. E é um jogo muito interessante. E que mostra, tipo, a humanidade passando por esse lance de caralho, a gente não tá sozinho, tem coisa aqui que estão atacando a gente. E eu também vou assinar que, cara, XCOM é uma série bacana e Arquivo X é uma série de TV ótima, não importa o que as pessoas digam, e você, tipo, devia assistir um pouquinho. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like. Se você não tá inscrito no canal da Trust TV, não esquece de se inscrever, porque tem muita coisa vindo aí. E é aquilo, cara. A verdade está lá fora e cabe a nós irmos lá buscá-la. Trust no. Tchau, desliga. Fui. Essa parte do vídeo contém cenas excluídas. É pura demência de nossos participantes. Escute por conta própria. Aproveite, pois vocês foram avisados. Esse aqui é do ET Bilu? Ou do ET de Varginha? ET de Varginha. Se tivesse colocado com o ET Bilu, eu ia te pegar de porrada. Porra. Por que não? Caralho, porque não dá pra fazer um podcast inteiro sobre ele. Ah. Eu tô imaginando, como que dá um podcast inteiro também, Bilu? Cara, por que tudo acontece no Pará? Não, pera. Sabe o que eu pensei? Eu você falou, por que tudo que acontece de estranho acontece no Pará? Eu pensei na Joelma, mano. Eu também, eu pensei no Calypso, eu tô cantando. Tô cantando. Que? Ah, ela me traiu. Acreditei. É porque a Lute traiu, velho. Porra, uma piada minha. Caralho, é um combo. Combo Breaker. Combo Breaker. Vambora, cheguei. Não, sabe o que eu off topic? Não, você pode ter cortado isso. Eu pensei que era prato. Primeiro, quando eu li a primeira vez a pauta, eu achei que era prata. Então, porque eles chupavam, eu achei, ah, porra, era vampiro, essas coisas. Não, é prato de prato mesmo, de comer. Eu falei, é prato de disco voador. Faz só assim. Eu não vou cortar isso, eu tenho que deixar isso agora. Apenas que busquem conhecimento.